Johnny, UFO 340, autorizado? Eu tenho autorizado 360, aguarda a coordenação do 34. Afirmativo, não aguarda autorização, 10, direita, Del Leda Bridge, Uruno 6BHZ, descendo Trive Postos, 208-5045, não aguardo 340, são 3171. Afirmativo, a gente tá correto, só aguardando o nível. Muito grato. Negativo, 36, autorizado, 340. Afirmativo, 340, muito grato, tá 3171. Mandei chamar o pushback acionamento. Chamará, tá 3171. Alpha Juliet Gate 02. Alpha Juliet Gate 02, até o local. Estabilizado, voo 1-8-9-7. Chama a torre agora, você fez 8-6-12. 8-6-12. Salvador, é o voo 1-8-9-7, passando por Pinga, trem baixo, e checado, e avistado. Voo 1-8-9-7, pouso autorizado 9-0, vento variável 129. De boa. 9. 9832, cruzando 6.000 para 5.000. Esse para 2.000, autorizado LS 17. 2.000, autorizado LS 17, alfa 9832. Solo 57, direita na minha escuta, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, na minha escuta, 897. Estabilizado no ILS, o ato da cargo 9832. Estabilizado, o ato da 9832. 18, chama a torre agora 118.62. 118.62, responde o ato da 9832. Oi, Salvador, muito bom dia, Alfa Cargo 9832, estabilizado. Alfa Cargo 9832, pouso autorizado no zero, vento variável 139. Gente, livre pouso, vento no zero, Alfa Cargo 9832. 3171 no 71 no pushback acionamento no 05. O TAN 3171 livre acionamento, puxa bem coração, que pessoal chama para o táxi. Livre coordenação, chama o táxi, TAN 3171. Corre, Salvador, TAN 3890, gate 8, centro da informação ECO, 330 para Recife. ECO correto, ajuste no 097, aguarde para cópia. 1097, aguarde para cópia. Abissa carga 9832 no solo 0903, vai para sua direita, pode ser autorizado Alfa, Kilo, parte 3, posição 10. Tente, libra direita, Alfa, Kilo, parte 3, posição 10, Abissa 9832. 3890, pronto para cópia? Na escuta, pronto. Autorizado Salvador Recife, via Upper Whisky 58. Nível de voo 330, saída Puca, transição Caju, decorda 1-0 com primeira curva à esquerda, transponder 5060 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58, Puca, Caju, decolando da 1-0, curva à esquerda, transponder 5060, controle de saída 120.8. Só confirmando a saída, Puca, transição Caju. Puca, transição Caju, copiou, TAN 3890. Regimento Question, posso parar pushback e acionamento, TAN 3890. Chamará para pushback e acionamento, TAN 3890. Eco 3153, completa a chegada bom aqui para 2017. 2017, completa bom. Tá, 3153. Fiz 171 da TAM, 162410, confirme status. Fiz 171, não confirme, por gentileza? 162, 3, 4 e 10, confirme. Fiz ataque, em frente, à quase direita, Índia Alfa, ponto de pé, pista no zero, reporte pronto, ajuste no zero, no 7. Ele 17, Índia Alfa, 182, no ponto de pé, ponto 3, então no 7. Boa noite, 04, com a informação. Bom dia, eu não copiei matrícula. Boa noite, 04. Boa noite, 04, para o Galeão. Nível de voo 360 tem aprovado. Informação em curso é a Golf. Já está pronto para a cópia? Assim que está Golf, pronto para a cópia. Autorizado ali a decolar. Pista 1-0. Vento 320 graus, 02 nós. Além da cola da 1-0, tá 3-1, tá de novo. Posição Bridge, intercepta para Zulu 1-0, voa até ESMA. Após direto, posição Lufto, Lima Uniforme Victor Tango Oscar. Após direto, Barbacena. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-0-6-4, voo 1-8-0-4. Pode controlar o transporte, não, né? 5-0-6-4. Galeão, autorizar 360. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge, Bridge Upper Zulu 1-0, Esmato, direto Sul, direto Barbacena. 1-2-0, decimal 8, 064. Boa noite, 04. Correto, noite 04, portão 1-0, chame e puxa o estacionamento. Salvador, bom dia, Gol 642, para autorização 373. Sente, Gol 642, bom dia, chame o Sol, 121-19. Alô, Salvador, bom dia, Gol 642, para autorização. Bom dia, no 642, informação em curso Golf. Eu tenho 390 aprovado a receita, pronto, cópia. Passa, tchau. No 642, autorizado Sierra Bravo, no meu Foxtrot, nível de voo 390, via para o Whisky 58. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5072, Gol no 642. Autorizado 390 para resistência, serviço 8, decola da 10, sobre a esquerda, Puka, Caju, controle 208, acionado 5072, Gol 642. Protegimento correto, Gol no 642, na pole position, chame posicionamento. Passará, 642. Bom dia, Gol 607, tem informação Golf, autorização Guarulhos no 9. Bom dia, número 07, Guarulhos, eu tenho 360, aprovado, informação Golf correta, pronto para cópia, senhor. Pronto. Bom dia, 607 da Gol, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decola pista no 0. Primeira curva direita, subida da El até a posição Lida. Após voo direto, posição Bridge. Em Bridge, intercepta a Zulu 16. Voa até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle 120 decimal 8, aciona 5073, Gol no 607. Ok, autorizado 360, Bravo Golf Romeo, cola da 10, curva direita da Euleta, após rua Bridge, onde intercepta o Zulu 16, direto Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. 1208 é o controle, 5073 o transponder, é o 607. Correto, no 607, portão 9, chame o posicionamento. Chamar o 607. Salvador, 3890, pronto para pushback, acionamento, gate 8. 3890, solo 121, decimal 9. Solo 121. Solo Salvador, 3809. Siga 3890. 3890, gate 8, pronto para pushback e acionamento. Tá, 3890, puxe back acionamento, chama plano para ataque. Autorizado, chama para ataque, Titã, 3890. Solo, bom dia, o azul 4069, ciente da Golf, para Campinas 340 nível. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 340. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulô 16. Controle 120, decimal 8, transponda 5070. Autorizado Campinas 340, pistão no zero, decola curva direita da El, Leda, Bridge, após o Pesulô 16. 208 ao controle, 5070, transponder, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Chamarei 4069. Chama a torre agora 118, 6200. 26.